Vem dançar com o DJ Danilo, vem. DJ Danilo. Ai, assassino, covarde! É ladrão! Onde você vai estar quando eu voltar pra você? Eu preciso explicar por que eu voltei. Esse tempo que fiquei sozinho sem te ver. Percebi que jamais vou te esquecer. Preciso te encontrar. Não importa o tempo que passa, não. Eu sei que um dia você vai me amar. Não vou perder você. Eu sei que fui alguém, mas voltei pra te amar. Foi um rolê te deixar, mas atende esse teu celular. Eu preciso pedir perdão. Reconquistar seu amor. Eu sei que fui ok, mas voltei. Banda MC, uma pancada de sucesso. Essa mais uma com a marca dele, Danilo. O soberano do mix. Ela é um perigo, só sai na mesa quando ela sai com litro.